velhos e novos racismos. Apesar de transcorrido mais de um século da chamada libertação dos escravos, as estatísticas mostram que o povo negro, assim como os indígenas, ainda continuam engrossando as cifras dos empobrecidos e miseráveis, dos desempregados, dos desnutridos, dos analfabetos, dos sem terra e sem teto, dos encarcerados, dos massacrados ou das vítimas dos sinistros grupos de extermínio. As estatísticas também mostram que afro-americano representa uma população aproximadamente de 116.750.000 em todo o continente, uns 20% da população total, mas sua presença passa praticamente despercebida, invisível nas esferas públicas e institucionais, e suas contribuições são matematicamente ignoradas. Na convivência diária, é fácil constatar que a igualdade reconhecida em todas as nossas constituições se dilui diante de uma realidade em que uns são mais iguais que os outros, onde a justiça funciona de acordo com a cor da pele e do poder do dinheiro, fazendo dos direitos do cidadão um privilégio de pouco. Sobre a ordem neoliberal, não só tem se intensificado a concentração do poder e da riqueza, enquanto paralelamente se demonstram os programas de bem-estar social, condenando camadas cada vez maiores da população à marginalidade. E, além disso, são realizados movimentos e políticas racistas com os grupos de extermínio, por exemplo. A expressão desse fenômeno, que tem se atribuído à terrorífica tarefa da limpeza social e étnica, pois com a modernização neoliberal, os excluídos podem ser descartáveis, como também são as tentativas para reviver o racismo biológico, como argumentos pseudocientíficos para defender a existência de uma suposta raça superior, nadando contra a corrente de um sistema social que lhe exclui do seio dos povos afro-americanos, tem nascido organizações e movimentos de resistência para reivindicar e fazer valer seus direitos.